Saudações, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM, com a apresentação de Osmar de Carvalho, trazendo para vocês estudos comentados de textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. A todos, uma boa noite. Vamos começar, como sempre, esse programa pronunciando o mantra da vida una, composto pela doutora Anne Besant, a digníssima discípula do mestre Moria, que compôs esse mantra de forma que sempre que houvesse um trabalho, uma reunião que devesse se conectar com a energia dos santos seres, que esse mantra fosse pronunciado. Então, a todos aqueles que estão nos ouvindo e que quiserem nos acompanhar nesta meditação, vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, deixando o peso dos nossos braços, das nossas pernas, liberando todas as tensões da nossa face, do nosso maxilar. Vamos procurar nos relaxar e vamos procurar apaziguar as nossas emoções, observando a nossa respiração, que ela seja lenta e profunda, que nós possamos deixar a mente livre de qualquer imagem e vamos fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, procurando ali visualizar a nossa chispa divina, que a sua luz irradie com uma alvorada de luz branca, iluminando todo o nosso corpo de dentro para fora, vitalizando todos os nossos órgãos, curando, harmonizando e se expandindo essa luz por toda a nossa aura. Vamos procurar sintonizar os grandes mestres da fraternidade branca, compreendendo, internalizando e realizando o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas ouvintes aqui da Esotérica FM, que estão nos acompanhando ao vivo, iniciamos mais um programa Lux Esotérica, que nestes últimos dias está estudando o Kybalion, este maravilhoso livro que traz o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, os preceitos que foram trazidos para a humanidade por Hermes Trismegisto, a aparição do grande instrutor do mundo que ocorreu na civilização egípcia há cerca de 50 mil anos atrás. 50 milênios se passaram até que essas informações chegassem até nós, meus amigos. E realmente é nosso prazer, nossa satisfação nós estarmos aqui ecoando. É simplesmente isso que nós podemos fazer: ecoar, repetir e vitalizar com a nossa voz esses preceitos que devem ser realmente o alicerce da vida do espiritualista, daquele que busca vivenciar no seu dia a dia, no seu cotidiano, uma vida mais harmônica, uma vida mais espiritualizada, usando realmente para a sua vida o verdadeiro alfabeto da espiritualidade, que são essas ideias seminais, essas ideias realmente extremamente profundas que nos trazem o Caibalion. Praticamente nós já estamos chegando no fim desse livro, já estamos atingindo o 14º capítulo do livro, que trata do gênero mental, e é o assunto que nós iremos comentar no dia de hoje. Já falamos sobre o princípio do gênero, ainda caberão outros comentários a esse respeito, que nós vamos pinçar aqui algumas frases do texto do Caibalion para vocês terem uma ideia atrás disso, sobre essa temática do gênero mental. E nos diz o texto aqui do 14º capítulo do Caibalion: o estudante de filosofia hermética tem provocação de riso quando lê e ouve qualquer coisa destas novas teorias a respeito da dualidade da mente. Cada escola aderindo tenazmente à sua própria teoria favorita e clamando ter descoberto a verdade. Hoje em dia são mais de 500 escolas, né, psicológicas diferentes. O estudante volta para trás às páginas da história oculta e nos primeiros elementos dos preceitos ocultos encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio do gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E examinando mais este princípio, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento dos fenômenos da mente dual e deu conta disto pela teoria do gênero mental. Esta ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias psicológicas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, à mente consciente, à mente voluntária, à mente ativa, ou outros termos. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, a mente subconsciente, a mente involuntária, a mente passiva e outros termos que nós podemos utilizar para descrever esses termos. E também, meus amigos e amigas, ouvintes do programa Lux Esotérica, nós podemos perceber que esta temática do gênero mental, ela tem realmente uma correspondência com aquilo que a moderna psicologia está investigando. Certamente que os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos considerados como sendo respectivamente dos dois aspectos, porque muitas teorias e afirmações são baseadas em fundamentos errôneos, incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apontamos as fases de concordância simplesmente para o fim de ajudar o estudante a assimilar os seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito desse assunto, fazendo seus estudantes examinarem a relação de sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego, né, ou da sua alma. A relação é eu sou. A princípio isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que este eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. Apesar de a princípio parecer existir um só ego, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêmeos mentais diferem em características e natureza. Em um exame das suas naturezas e dos seus fenômenos, que procedem dos mesmos, dará muita luz sobre muitos problemas da influência mental. Permitir-nos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomado pelo ego do estudante, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem pensa do seu ego, no seu aspecto de eu, como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, características, etc. Tudo o que faz sobressair a sua personalidade, né, ou a seidade conhecida a si e aos outros. Conhece que essas emoções e sensações mudam, nascem e morrem, estão sujeitas aos princípios do ritmo e de polaridade, que as levam de um extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes e formando então uma parte deles mesmos. Tal é o eu de um homem. Porém, falamos muito apressadamente. O eu de muitos homens pode ser considerado como consistindo da sua consciência corpórea e dos seus apetites físicos e etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram seu vestuário como parte do seu eu e atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmos. Um escritor disse humoristicamente que os homens se compõem de três partes: o espírito, o corpo e a roupa. Tamanha é a identificação que as pessoas têm com o corpo, né, como um veículo da manifestação. Estas pessoas ou roupas conscientes perderiam a sua personalidade se fossem despidas da sua roupa, pois por selvagens na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muitos dos que estão presos à ideia do vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de uma seidade independente do corpo. A sua mente parece ser praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo. O que é sempre o contrário, na verdade. Ou seja, na verdade é o nosso eu que possui o corpo, não o corpo que provoca o que possui o eu. Mas, conforme o homem sobe na escala da consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo e de pensar que esse é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, as emoções, etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte de sua mentalidade e existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados mentais de emoções por um esforço da vontade e que pode, do mesmo modo, produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta. E contudo, existe o mesmo eu. E assim até que seja capaz de pôr de parte, né, ao lado, esses vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, as características e outras faculdades mentais, é capaz de pô-las no não eu, a coleção de curiosidade e embaraços como uma posse de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para estudantes avançados, e mesmo os não muito adiantados podem ver na imaginação como pode ser realizado esse processo. Depois que o processo de pôr a parte, né, foi executado, o estudante pôr-se-á em posse consciente de uma seidade que pode ser considerado nos seus dois aspectos de eu e de ego, né, ou alma. O eu será considerado como sendo uma coisa mental em que os pensamentos, as ideias, as emoções, as sensações e outras condições mentais são produzidas. Pode ser considerado como a matriz mental, como disseram os antigos, capaz de fazer a geração mental. Manifesta-se a consciência como um ego feminino, com poderes latentes de criação e geração das progênies mentais de todas as espécies e reinos. Sente-se que as suas forças de energia criativa são enormes. Contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energias do seu ego companheiro, ou de outro ego, quando é capaz de dar existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para a operação mental e a habilidade criativa. Porém, o estudante descobre logo que isso não é tudo o que percebe dentro de sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa, e que também é capaz de sustentar e provar a criação mental. Esta parte deles mesmos dizem ser chamada ego. É capaz de ficar na sua consciência à vontade. Não tem uma consciência de habilitações para gerar e criar ativamente, no sentido do processo que acompanha as operações mentais, mas sim no sentimento e consciência de uma facilidade para projetar uma energia do ego masculino ao ego feminino, um processo de desejo que a criação mental começa e continua. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa existem esses dois aspectos. O eu representa o princípio masculino de gênero e o eu representa o feminino. O ego representa o aspecto de existência. O eu, o aspecto de estado. Deveis saber que o princípio de correspondência opera neste plano do mesmo modo que o faz no grande plano que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau, pois isso tudo está abrangido pelo princípio da correspondência, que nos diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esses aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave mestra dessas pouco conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio do gênero mental manifesta a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos da influência mental. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre em dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos e ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade, nas suas várias fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que prestam uma contínua atenção a um assunto empregam ativamente ambos os princípios mentais. O feminino na obra da ativa geração mental e a vontade masculina na estimulação e fortificação da porção criativa da mente. A maioria das pessoas emprega realmente o princípio masculino, mas pouco, e contentam-se com viver de acordo com os pensamentos e as ideias insinuadas no eu pelo ego das outras mentes. Porém, o nosso propósito não é demorar-nos na consideração desta fase do assunto, que pode ser estudado num bom livro de psicologia, com a chave que nós demos sobre o gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo e etc. Muitos procuraram para dar uma explicação destas várias fases de fenômenos as teorias dos diversos instrutores da mente dupla. Em certa medida, estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem estas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, compreenderão que tem na mão a chave com que tanto esforço procurava. Nos fenômenos da telepatia, vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa, e esta toma o pensamento semente e o devolve até a sua madureza. Pela mesma forma operam a sugestão e o hipnotismo. O princípio masculino da pessoa, dando as sugestões, dirige uma exaltação ou também um envio da energia vibratória ou força de vontade para o princípio feminino de outra pessoa, e esta última, aceitando-a, recebe-a em sua mesma, em si mesma, e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhida na mente de uma pessoa cresce e se desenvolve, e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto em realidade é como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, quando esse destrói a produção direta e se põe no ninho. O método normal é para os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa, para que coordene e haja harmoniosamente em conjunção com a de outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias é muito lento em agir. O entendimento da força vontade é muito vagaroso. E a consequência é que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e os desejos das outras pessoas, às quais ela permite que façam as suas ideias e os seus desejos. Quão poucas ações ou pensamentos originais são realizados nas pessoas médias? Não são a maioria das pessoas simples sombras e ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes que elas? Isso acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do seu eu do que na do ego. Está polarizada no seu princípio feminino da mente. E o princípio masculino, em que se acha a vontade, é obrigado a ficar inativo e sempre sem emprego. O homem e a mulher fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força materialmente depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam a sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e ainda mais dominam do mesmo modo as mentes dos outros. Vede as pessoas fortes como implantam seus pensamentos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim essas pensarem de acordo com os desejos e as vontades desses indivíduos fortes. Isto é porque as massas do povo são como que criaturas, né? E pequenos, né, animais ou carneiros, e não dando origem a uma ideia própria e não empregando as suas próprias forças de atividade mental, são assim influenciáveis. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao redor de nós todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias nos outros. O ator que faz o povo chorar ou rir como quer, o faz empregando esse princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que tenha a atenção do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras é devida à manifestação do gênero mental na direção da linha vibratória acima indicada. Nesse princípio acha-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, que aliás é muito importante, depois nós vamos comentar isso, e etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. Meus amigos, minhas amigas, esse assunto realmente é muito importante. Nós vamos fazer um intervalo agora e voltaremos para fazermos os nossos comentários sobre essa temática do gênero mental. E antes desse intervalo, agradecemos a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui na Esotérica FM. São 21 horas e 35 minutos desta segunda-feira. Também enviamos saudações a todos aqueles que estão nos ouvindo nas gravações que estão disponíveis aqui no site da Rádio Esotérica FM e também na loja Esotérica Virtual. Vamos a um intervalo, vocês ficam com um convite da loja Esotérica Virtual e em seguida voltamos para os nossos comentários sobre este importantíssimo assunto do gênero mental, meus amigos e amigas ouvintes, aqui da Esotérica FM e da loja Esotérica Virtual. Até daqui a pouquinho. E voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, trazendo para vocês os estudos comentados do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e também aspectos da espiritualidade humana. Estamos terminando hoje e amanhã justamente o estudo desse livro, O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E no dia de hoje, lemos aqui o 14º capítulo desse livro, que trata dessas duas fases do gênero mental, o gênero masculino e o gênero feminino. Esse assunto realmente é importantíssimo, amigos e amigas ouvintes, porque ele pode trazer a nós uma compreensão de muitos fenômenos que acontecem ao nosso redor, e esse conhecimento está justamente baseado na alternância dos gêneros. mas mais do que o feminino e o masculino, mais do que a polaridade negativa e a polaridade positiva, existem duas características universais que precisam ser consideradas aí, meus amigos. E nas tradições ocultas, nas tradições esotéricas, essas duas características, elas são descritas com duas letras do alfabeto oculto, que não são letras do alfabeto ou dos alfabetos humanos, mas sim são símbolos que estão gravados na mente de Deus, na mente divina, e que alguns poucos ocultistas, alguns iluminados foram capazes de representar. E até os dias de hoje nós vemos estas duas letras, esses dois símbolos cifrados nos mais diversos templos dos mistérios, naqueles templos que celebram os mistérios antigos, que tem quase que invariavelmente a sua origem no Egito Antigo. Essas duas cifras, essas duas letras do alfabeto oculto são exatamente o símbolo do Sol e da Lua, né? Sol et Lunus. Essas duas cifras, essas duas letras do alfabeto oculto, elas querem dizer muito mais do que jamais aquela pessoa que não é realmente versada nos conhecimentos ocultos pode sequer imaginar o que elas representam, meus amigos. Porque exatamente os dois movimentos que acontecem na mente e acontecem, na verdade, em todos os planos, mas no caso, no dia de hoje, estamos conversando sobre o gênero mental, o Sol e a Lua representam duas modalidades pelo qual a informação ela é trabalhada e pelo qual todas as energias cósmicas têm o seu fluxo, meus amigos. Então é muito, muito importante nós compreendermos profundamente esse tema. Inclusive, quando nós formos apresentados a estes símbolos, que nós possamos saber compreender o que eles significam. Porque o símbolo não é a coisa em si. Então, ao olhar num templo, ou ao olhar, por exemplo, a um livro de alquimia, né, praticamente 100% dos tratados alquímicos têm nas suas imagens, nos seus símbolos, em algumas das cenas que são descritas, um desenho de um sol e da lua. E a pessoa pode ficar imaginando que é o sol, a estrela, o sol, ou que aquilo representa a lua, né? Esse satélite inerte que está girando ao redor do planeta Terra. E essa interpretação literal, a pessoa morre por aí, porque ela não vai saber justamente extrair o conhecimento que está ali, meus amigos. Porque o sol, que não é exatamente a estrela, o sol, nem é e nem esse símbolo representa o espírito da divindade que está por trás do sol, o sol oculto, mas na linguagem do ocultismo, o sol representa a passagem da energia divina através da consciência, através dos canais conscientes, dos canais de percepção, da cognição. E é por isso que esse caminho solar é conhecido como o caminho da consciência, o caminho do entendimento, o caminho daqueles que querem compreender, que querem saber realmente o que, que está acontecendo. E o seu oposto dual, que não poderia deixar de existir, é representado pela Lua, que não é necessariamente a Lua física, esqueçam isso, né? Tentem transcender esse objeto que é a Lua, que existe no plano físico, e entender o que ela representa, que é exatamente a passagem da energia divina através da matéria, meus amigos. A lua representa o fluxo da energia divina através dos campos materiais. E aí nós temos também o outro caminho, que é o caminho da energia por dentro da própria matéria. E isso realmente é muito importante nós compreendermos, porque esses dois caminhos sempre se apresentam diante de nós, meus amigos, minhas amigas, e isso se apresenta no nosso corpo físico, se apresenta nas nossas emoções e se apresenta na nossa mente. E na mente fica muito claro isso, porque, como bem comentou o Caibalion, né, existem essas duas fases da mente: a mente feminina, que obviamente é a mente lunar, porque a mente ela tem a sua substância. Então, como em todo tratado de alquimia se explica isso, de que esse princípio feminino, o princípio lunar, ele é caótico, ou seja, ele não é organizado, ele não é consciente, ele é inconsciente. Então existe uma fase da nossa mente, que é uma fase lunar, que é exatamente o inconsciente, que é exatamente uma fase onde tudo pode ser e tudo pode não ser, é tudo e nada ao mesmo tempo, e é um grande campo aberto para todo tipo de manifestação. Enquanto que na nossa mente o lado solar, né, representado pelo Sol, o lado consciente é o lado masculino, o lado que pode ser ativo e que pode ser exercido através da vontade. E como muito bem explicou o Caibalion, as pessoas que descobrem esse lado ativo das suas mentes são capazes de não só dominar a sua própria mente, como são capazes de interferirem, de lançar o seu pensamento em direção às outras pessoas e influenciá-las, e finalmente elas podem até dominar as outras pessoas, porque elas assumem muito constantemente esse princípio ativo, né? E elas sabem que as pessoas têm um princípio negativo, um princípio feminino, e elas então vão proporcionar o conteúdo, o direcionamento para aquele aspecto feminino das pessoas. Então, como bem descreveu o Caibalion, essas pessoas podem se transformar em hipnotizadores, podem se transformar em mesmeristas, em magos, né? Em pessoas que tentam controlar a mente das pessoas. Isso é muito típico de líderes carismáticos, de políticos, de grandes oradores, de grandes professores, grandes comunicadores, porque normalmente eles não permitem exatamente o diálogo, porque eles não permitem que a pessoa saia daquela fase passiva e passe para a fase ativa da mente. A pessoa sempre fica passiva, recebendo as instruções, a comunicação e tudo mais, e aí elas são dominadas, né? Infelizmente há pessoas que realmente dominam a mente das pessoas, fazem aquilo que genericamente, popularmente se chama de lavagem cerebral, que não é lavagem cerebral, mas é o contrário, é justamente uma sujagem. As pessoas jogam entulho dentro da cabeça das outras pessoas, né? Derramam ali todo tipo de argumento, todo tipo de pensamento, e as pessoas simplesmente consomem e deixam se preencher por aquilo. Mas o princípio solar e o princípio lunar, meus amigos, ele tem realmente um poder, que é o poder do gênero, que é muito mais profundo do que isso. E o lado negativo, o lado feminino, o lado lunar, é muito necessário nós termos uma compreensão sobre esse nível, porque é exatamente no lado feminino é que se dá sempre a toda a criação, é onde se dá sempre o desenvolvimento de tudo que é novo, de tudo que vai regenerar, que vai criar, que vai transformar as coisas. Então ele tem uma importância muito grande, mas ele tem sempre essa característica que ele é inconsciente, né? Então o fato é que o nosso espírito, a nossa dimensão superior, ele escreve diretamente no nosso corpo através do caminho lunar. Ou seja, todos os corpos que nós possuímos, os corpos invisíveis e o corpo físico, eles recebem por dentro da matéria a informação divina. Então, por exemplo, o nosso corpo material, ele tem holograficamente impresso em si a sabedoria que vem do alto, que vem do nosso ego, da nossa alma. Então, por isso é que nós podemos ler as diversas imagens holográficas, né? da nossa alma. Podemos ler as linhas das mãos, onde estão ali impressos muitas informações sobre o que vai acontecer com a pessoa. Podemos ler a íris de uma pessoa, onde, nos olhos, onde estão impressas também muitas características da alma. Há uma série de detalhes corporais que trazem impressos de uma maneira inconsciente no corpo a tudo que o indivíduo já é, tudo aquilo que ele precisa passar, tudo aquilo que ele precisa evoluir. Mas esse caminho é o caminho feminino, o caminho passivo, é um caminho escuro, né? Muitas pessoas justamente têm medo desse caminho, porque ele irá nos levar a algo que não é, que não se manifesta pela compreensão. Daí que nós, na maioria das vezes, preferimos um caminho solar, o caminho da compreensão, o caminho onde você tem informação sobre as coisas, onde as coisas são entendidas, onde há teorias sobre, para se compreender as coisas, e aonde realmente funciona o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, né? Mas esse caminho também é difícil de se trilhar, porque as informações são difíceis de acessar, principalmente sobre a espiritualidade. Muitas pessoas também cortam esse caminho e acabam atrapalhando com que as pessoas cheguem na informação, porque a informação muitas vezes é sonegada. Há muitos mestres que não ensinam, que não preparam os seus discípulos para trilhar tanto o caminho solar quanto o caminho lunar. Então as pessoas, muitas vezes nós vemos pessoas presas tanto no caminho solar quanto pessoas presas também no caminho lunar. Porque há pessoas que acham, né, eu já vi declararem isso, né, já ouvi isso de pessoas, de que espiritualidade não tem nada a ver com filosofia, que espiritualidade não tem nada a ver com compreensão, com estudo, com conhecimento. Que espiritualidade tem a ver com prática, tem a ver com rituais, tem a ver com mágica, com magia, com atos físicos, com um emprego de técnicas, né? Então essa pessoa que diz isso, ela está totalmente presa numa compreensão da passagem inconsciente da sabedoria pela matéria, né? E há também aqueles outros que só ficam nas teorias, que consomem praticamente todas as informações e que não enxergam que eles estão desconectados do mundo real. Eles estão apenas num caminho muito iluminado, no caminho solar, mas que não é capaz de movimentar a matéria, não é capaz de fazer realmente algum desenvolvimento real. Tem até a famosa piada desse tipo de pessoa que fica presa no caminho solar, porque nós podemos representá-las por algumas pessoas que estão dentro de uma enorme biblioteca e que passam ali anos e anos lendo livros, E aí, num belo dia, algum deles desperta e diz assim, chamando atenção para os outros: olha, agora eu entendi, agora eu vou partir para a prática, né? E os companheiros dele perguntam: e o que que você vai fazer? Agora eu vou escrever um livro. Ou seja, a única coisa prática que ela entende é criar mais informação, mais reflexão. E daí, meus amigos, que a grande obra da alquimia, né, que é exatamente a junção desse Sol e dessa Lua, dessa grande conjunção, desse grande, né, momento de eclipse, né, onde o Sol e a Lua se encontram no alto do céu, é que precisa realmente ser feita por nós. Nós temos que conhecer muito bem tanto o caminho solar, tentando acessar o mais que possível mais informações, mais conhecimentos, procurando ouvir as pessoas, aqueles que conhecem, aqueles que têm experiência, procurando realmente criar uma cultura mental de informações para nós entendermos o caminho. Mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos nos dedicar na devida medida ao caminho lunar, porque também na matéria, também no inconsciente, existe sabedoria. E, na verdade, o caminho mais curto é o caminho lunar, meus amigos. Daí que realmente isso também confunde as pessoas, porque algumas pessoas vão e fazem alguns exercícios físicos, alguma yoga, alguma ginástica, ou fazem ou entram num ritual, e já vem rapidamente alguma mudança, algum efeito, e acham que descobriram tudo, que entenderam tudo e que já estão salvas, né? Porque, como eu disse, o caminho lunar, ele é muito mais rápido, né? Os hindus, eles têm uma imagem que realmente é sensacional para descrever tudo isso que nós estamos falando, né? Se bem que nós teremos que usar vários termos sânscritos para descrever isso, mas vamos descrever deixando o sânscrito para lá. Porque nós temos um objetivo, meus amigos. Um objetivo que é de nos lançar até o seio do Pai, até o seio da divindade, né? Então, nós devemos nos imaginar como uma seta, como uma flecha que precisa alçar voo até o seu retorno à divindade. Então, para que uma seta seja lançada, é necessário um arco. E o arco é justamente composto de duas estruturas, né? Quais são as estruturas, né? O arco em si, né? O corpo do arco, e exatamente a corda, né, que vai ser tensionada de uma ponta a outra do arco, aonde será presa essa seta. Então, se vocês imaginarem um arco, né, retesado para o disparo, né, ou se preparando para disparar, vocês devem imaginar o seguinte: de que o corpo do arco, que é curvo, né, representa exatamente o caminho solar, porque o arco, ele é muito mais comprido, né, do que a corda que está amarrada de uma ponta a outra do arco. Então, o caminho solar que está ali representado, ele é o caminho mais longo, o caminho mais lento, o caminho tortuoso daquele que vai tentando entender, que vai tentando colecionar as informações, mas um caminho que é necessário. E ali existe uma certa energia. Mas o caminho lunar é justamente representado pela corda. E a corda é muito mais, né, curta do que o corpo do arco, né? E ele tem em si a potência, mesmo ele sendo mais curto, ele tem a potência de efetuar, né, de ganhar toda a energia para lançar a seta. Então, um disparo perfeito é a conjunção do arco, que é o caminho solar, com o repuxar da corda, que representa o caminho da lua, o caminho lunar. que é o caminho do corpo, o caminho do inconsciente. Só essas duas juntas é que podem realmente lançar essa seta até o seu objetivo, meus amigos. Então nós temos que ver uma coisa muito séria, né? Que em todas as fases, quer seja no corpo, né? Porque o corpo tem esses dois níveis, o nosso cérebro é um veículo, né? O nosso cérebro e o nosso sistema nervoso são veículos do nosso aspecto solar, da nossa consciência, e todo o resto do corpo ele é um veículo do caminho lunar, onde o nosso ego, a nossa alma se comunica diretamente com o nosso corpo. Até alguns psicólogos, justamente identificando isso, dizem exatamente que o corpo, as suas doenças, o seu comportamento, tudo que ele menciona, tudo que o corpo informa, é uma imagem fiel do inconsciente. E é exatamente isso que nós estamos dizendo, meus amigos. Até o Wilhelm Reich justamente dizia que o corpo é o inconsciente. Então nós não podemos relevar ou deixar o corpo para segundo plano. Isso era tão conhecido que as escolas de mistério do passado, muitas delas eram escolas de artes marciais, principalmente no Oriente, ou eram escolas militares, né? Por quê? Porque o corpo precisa ser submetido a uma disciplina, meus amigos. Sem a disciplina para o corpo, ele justamente não consegue também nos ajudar a evoluir. Da mesma forma que também é necessária uma disciplina para o lado da consciência, o lado mental, porque nós precisamos dar tempo, precisamos ter tempo para estudar, para pensar, para coligir as informações e tirar as nossas conclusões. No campo dos sentimentos também, ou seja, há sentimentos que nós não podemos controlar, que são lunares, né? Mas há também um lado solar das emoções, que são aquelas emoções que nós mesmos cultuamos, que nós escolhemos, né? Então nós precisamos escolher bem as energias que estão no nosso campo emocional. E no nível da mente, que é o assunto de hoje do Caibalion, nós precisamos ter muito cuidado, meus amigos, porque no nível da mente, o lado lunar é extremamente forte, o inconsciente lunar da nossa mente é muito forte, é muito impressionável. Ele realmente reflete conteúdos que vêm de fora, conteúdos que vêm de dentro. Ele é muito plástico, ou seja, ele pode ser moldado facilmente. Então, a dica que nós podemos dar para vocês, amigos e amigas ouvintes, é que tomem muito cuidado com as informações que entram pelos canais da percepção que vocês têm. Porque, na verdade, o nosso inconsciente, ele retém 100% da informação, meus amigos. Essa é a verdade. Até aquela tampa de Guaraná que nós chutamos numa viela qualquer, quando nós tínhamos 2 anos de idade, aquela informação está retida na tela mental, numa caixa do nosso nível inconsciente, do nosso lunar mental, no aspecto feminino da nossa mente. Então, escolham muito bem tudo que vocês veem, tudo que vocês consomem mentalmente, as ideias que vocês captam. Não se submetam realmente a esses controladores, a pessoas que realmente querem dominar a mente das pessoas, porque aquela informação, mesmo que vocês resistam a essa informação, ela vai causar algum efeito no inconsciente de vocês. Os símbolos, por exemplo, ao entrar num local que possui símbolos, eles se comunicam diretamente com a fase inconsciente de vocês. Eles provocam modificações na nossa mente. Não é necessário que ninguém fale nada. Se você estiver num ambiente que tem uma cruz, um ambiente que tem esse ou aquele outro símbolo, aquele objeto já faz todo um discurso, já se comunica com o seu inconsciente e já faz ele ter certas predisposições sem passar pelo lado solar ou pelo lado consciente. Então estejam realmente atentos para esse fato, não se exponham a energias, a informações que vocês não sabem o que é, porque toda a informação que vocês receberem irão modificar, irão realmente ativar certos aspectos positivos ou negativos nas suas mentes. Isso é uma coisa inexorável, não há como escapar. E a dica também é que vocês devem pôr para funcionar o lado solar das suas mentes. É necessário estudar bastante, é necessário fazer boas escolhas, escolher coisas interessantes e desenvolver o lado da vontade, o lado da mente ativa, não para dominar outras pessoas, porque isso é um poder que pode eventualmente acontecer e que, se acontecer, deve ser tido com muita responsabilidade, né? Porque em algum momento nós podemos ter que liderar uma equipe, liderar um conjunto de pessoas, ou deveremos nos comunicar, deveremos dar aulas, mas jamais nós devemos usar esse poder para impor os nossos pensamentos a outras pessoas. Na verdade, nós devemos ajudar as outras pessoas a se libertar, a se autoconhecer. Mas ao desenvolver as suas mentes, meus amigos, vocês serão capazes de exorcizar das suas mentes, inclusive do lado feminino, do lado lunar, todos aqueles, né, aquelas coisas que antigamente eram chamadas de diabos, de capetas e coisas assim, que são pensamentos negativos, são pensamentos que nós mesmos criamos e que ficam nos obsedando e ficam nos atrasando. Nós precisamos ativamente controlar todos os processos mentais que ocorrem no nosso inconsciente, evitando assim, né, a que nós mesmos nos prejudiquemos. Porque ao ser exposta a uma informação inconsciente, ela pode começar a gerar alguma coisa em nós, e isso pode se desenvolver e virar uma coisa desagradável. Nós vemos aí pessoas que consomem pensamentos alheios, né? Modas, principalmente, que as pessoas consomem moda, consomem grifes, consomem conceitos, ideologias, filosofias que sempre vêm de fora e que as pessoas realmente jamais escolheram aquilo conscientemente. Muitas vezes as pessoas nem concordam com aquilo, mas continuam lá frequentando aquelas igrejas, aquelas sociedades, aquelas entidades, aqueles partidos políticos, aqueles grupos ideológicos, simplesmente por um costume familiar ou local, ou porque foram levadas lá por parentes, por amigos, por familiares, por conhecidos, e a pessoa não exerce o seu lado positivo, o seu lado realmente solar, porque ele deve entrar em comunhão e ele deve auxiliar a limpar realmente o lado inconsciente, o lado lunar, meus amigos. Então eu só posso desejar a todos vocês que vocês atinjam a esta conjunção final, meus amigos, entre o Sol e a Lua, entre o lado feminino e o masculino, entre o positivo e o negativo, que vocês atinjam a verdadeira obra alquímica de serem seres integrais, seres que se conheçam nos dois aspectos, no aspecto positivo, no negativo, que vocês integrem as suas sombras, que vocês conheçam perfeitamente quem vocês são do lado negativo, do lado até ruim, porque é isso realmente que liberta os nossos fantasmas e que nos tira do ostracismo e que nos pode nos tirar dessa escravidão, muitas vezes, que nós ficamos para coisas que estão dentro de nós, que não prestam, mas que nós não fazemos o trabalho de pô-las para fora. Então agradecemos muitíssimo o prestígio de todos vocês, amigos e amigas que estão nos ouvindo, 51 amigos ao vivo aqui conosco e mais muitas dezenas, né, centenas, esperamos, de amigos que estão nos ouvindo aqui pelas gravações, nos sites da rádio e também da loja esotérica virtual, ou pela gravação do CD-ROM. Muitíssimo obrigado, amigos, que estão nos acompanhando nesse estudo do Caibalion, aqui amanhã vai terminar aqui na Rádio Esotérica FM. Vamos terminar de estudar esse livro Caibalion, falando dos axiomas herméticos, e já estamos vendo aí um outro livro para nós continuarmos aqui os nossos estudos comentados. Então, para terminar, vamos pronunciar o mantra do ser interno, trazendo uma vez mais a nossa conexão interna para encerrarmos esses trabalhos no dia de hoje. Vamos nos relaxar, nos interiorizar, procurando sentir a nossa chispa divina dentro dos nossos corações. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e minhas amigas. Muitíssimo obrigado pelo prestígio. Voltaremos amanhã, sempre aqui com as 21 horas, com muito entusiasmo para continuar os estudos comentados aqui com vocês. E amanhã terminando aqui o livro O Caibalion. Mas vamos continuar com vocês, trazendo muita paz, muita luz, muita sabedoria e muito conhecimento por meio aqui do programa Lux Esotérica, sempre a serviço da espiritualidade de vocês, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui na Esotérica FM, onde vocês encontram muito boa música e sabedoria para a sua alma, amigo e amiga ouvinte. Uma boa noite, um bom descanso, até a próxima oportunidade aqui no programa Lux Esotérica. Uma boa noite, até a próxima.